Isso não sai da minha cabeça. Isso não sai da minha cabeça. Isso não sai da minha cabeça. Isso não sai da minha cabeça. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o vibe do Kevin Cris, da tubazão que te faz mexer. Seja no Lins, no VPG. Pode começar a descer, pode começar a descer, descer. Pode começar a descer, descer. Pode começar a descer. Super! Evoluiu! Agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Ian. Vai ver essa vibe do Kevin Cris, da tubazão que te faz mexer. Seja no Lins, no VPG. Pode começar a descer, pode começar a descer, descer. Pode começar a descer, descer. Pode começar a descer. Super! Evoluiu.